Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 4 de setembro de 2011, ou melhor, dia 3 de setembro de 2011. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que é, precisamente, a nossa Nota 7. Iniciamos hoje uma sequência de 14 edições, ou seja, durante as próximas 7 semanas vamos trazer aqui os melhores instrumentais de todos os tempos. Claro que isto é muito subjetivo, mas durante 14 semanas vou trazer aqui, ou melhor, durante 7 semanas e durante 14 edições, respectivamente, vou trazer aqui, portanto, instrumentais variados sobre a música na sua gênese. Música instrumental, sempre música instrumental, composta maioritariamente para música instrumental, em alguns casos assim não é, mas em outros casos é originalmente feita para ser música instrumental. Por acaso, o primeiro caso não é a interpretação, que é de Fausto Papetti, e vamos ouvir Emmanuel. A segunda é Vangelis, trazem-nos La Petite Fille de la Mer, a pequena filha do mar. Ora, uma bonita música então para ouvir também, e que já, aliás, aqui ouvimos em edições anteriores, em ocasiões anteriores, e diversas também. Vamos hoje então ficar com estas duas músicas para iniciar mais uma edição da Nota 7 para esta tarde, para este princípio de tarde de sábado, dia 3 de setembro de 2011. Carlos Santana é um nome influente no mundo da música instrumental. Guitarrista, tem uma postura incrível e traz-nos grandes baladas. Uma delas chama-se Moonflower, Flores da Lua. É uma música que eu acho que de facto vale a pena escutar. É um tema muito envolvente e com umas energias muito positivas. Mas não é o único tema que vamos escutar. Vamos também escutar Space Opera Parte 3, a obra de Didier Marouani. Didier Marouani é um nome não tão influente na música instrumental em geral, é mais na comunidade francófona. Didier Marouani traz-nos então este Space Opera Parte 3, antes ainda Santana com Moonflowers. Chegamos, estimados ouvintes, ao final da nossa edição da Nota 7. Resta-me despedir-me, deixar-lhe, aliás, com mais uma música. Uma música que tem, de facto, muito instrumental. Aliás, só poderia mesmo ser composta para música instrumental. Esta música tem muito de... Como é que eu posso chamar? Tem muito de sintetizador, mas uma coisa propositada. Mesmo até em termos de ritmo, é uma coisa muito propositada. Uma coisa muito leve. E eu acho que para começarmos bem o fim de semana, mesmo com coisinhas leves, que temos de seguir o dia. Vamos ficar com Magnetic Fields, que é um álbum de Jean-Michel Jarre. Magnetic Fields, parte 5. É uma das composições, então, de Jean-Michel Jarre, este grande nome belga, creio eu, o francês. É um nome que, bem, tem uma influência gigante no mundo da música instrumental. É com Jean-Michel Jarre e Magnetic Fields, parte 5, que me despeço, desejando-lhe a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir chega mais uma edição do programa Giração, edição compacto. Fique bem, tenha uma boa tarde, sempre na companhia do seu canal 2 da Rádio Antena Web. Voltamos amanhã com mais uma sequência de músicas, os melhores instrumentais de todos os tempos. Fique bem, Magnetic Fields, parte 5, Jean-Michel Jarre. Até amanhã. Boa tarde. We'll be right back.